pedindo amor, que tirasse os meus pés do chão pra eu poder voar muito além da imaginação. Eu pedi um amor que não fosse vazio em mim, que fosse uma flor encantada pelo jardim. Meu coração e teu, teu coração e meu. E aí pronunciarei a palavra de amor mais rara. Teu coração e meu, meu coração e teu. Tá aí, nossos olhos bem embaçados, paixão de cara, meu coração no teu. Eu quero um amor que me veja mais que um olhar, que me traga o sol de manhã e a noite e o luar pra deitar. Meu coração no teu, teu coração no meu. E aí pronunciarei a palavra de amor mais rara. Teu coração no meu, meu coração no teu. Tá aí, nossos olhos bem embaçados, paixão de cara, meu coração no teu, teu coração no meu, meu coração no teu. Eu pedi um amor.